Tradição conduz lição, cá está, em final de ano, este é o último programa deste ano, 2012. Hoje vamos falar sugestões para o fim de ano, fazer, enfim, aquilo que a tradição nos manda nesta altura e vamos também olhar para aquilo que ao longo do ano fomos falando. Obrigado, Rita Moraes, mais uma vez por estar aqui. Enfim, já temos mais de um ano praticamente de emissões, já dá para fazer balanço também nesta altura. Bem-vinda mais uma vez. Olá a todos, obrigada. Sem dúvida, um fim de ano, no entanto, cheio de nutrição. Foi isto que eu quis aqui trazer um pouco. E como estamos a falar do fim de ano, eu lembrei-me do jantar, que ouço imenso. As pessoas dizem que não comem nada ao longo do dia. Porquê? Porque têm que se guardar para o grande jantar, para a ceia. E isto é uma ideia errada. Portanto, pelo contrário, deve, logo ao acordar, iniciar o seu dia com um bom pequeno almoço. E equilibrado. A partir desta refeição, não deve estar mais de 3 horas sem comer. Portanto, o 31 de dezembro não é exceção e deve fazê-lo. Depois, falando mais propriamente do jantar, na minha pesquisa encontrei alguns alimentos extremamente interessantes que vou aqui partilhar. Para as entradas, encontrei as tâmaras e as ameixas secas recheadas com nozes, que são tão interessantes, nós também já falámos aqui, saudáveis, apetitosas, diga lá a verdade. Já as tâmaras são boas por si só, agora ainda recheadas, devem ser bem melhor. Com nozes. Com nozes. Portanto, interessante ou não? Parece-me muito bem. Aliás, penso que se baseou em algumas receitas e que antigamente era prática em algumas casas, não é? Exatamente, e nada como puxar isto novamente. Depois, iniciar a sua refeição com uma sopa. Então, ouça esta sugestão. Creme de cenoura acompanhado de ovo e fiambre ralado. Saudável. E inicie ao seu jantar com uma sopinha de legumes tal e qual como nós já aqui falámos. Vou continuar. Se estamos a comer, temos que comer devagarinho, com calma. Nós estamos com pressa, é a nossa noite, não vamos trabalhar à partida, portanto, mastigar bem os alimentos. Depois, vou deixar uma sugestão para o prato de peixe. Devemos moderar as quantidades que vamos colocar no prato. Não usar pratos quadrados e grandes e, atenção, é provar, porque ainda vamos ter à partida o segundo prato. Para o prato de peixe, dourada com amêndoas, feito no forno, acompanhado com pão e, por que não, um pão escuro. Depois, este é disposto por cima do peixe, que é recheado com as amêndoas, levado ao forno. Podemos acompanhar este prato com um arroz branco, um arroz de passas. Parece-lhe bem? Parece muito bem. Nada que eu não esteja aqui a imaginar já num prato. Não nesses pratos grandes, como se vê muito na televisão, servidos com pouca coisinha. Não, vale mais um prato pequenino. E pronto. Mas com coisas boas, depois do Natal, assim, estas coisas para o fim de ano, enfim, são meia dúzia de dias terríveis nesta altura do ano. Depois, para o segundo prato, coelho com ameixas pretas. Devemos temperar o coelho com antecedência, o dia anterior é o ideal, para que este absorva todos os sabores do tempero e assim não sinta necessidade de recorrer ao sal para o temperar. Pode usar também, para temperar, vinho tinto, não esquecendo a cebola e muito alho esmagado. Use ervas e especiarias aromáticas, muito louro, pimenta preta, o piripiri a gosto e não se esqueça de usar salsa fresca e alecrim. Deve usar o azeite apenas para cozinhar e temperar. Se acompanhar com o vinho ou espumante, relembre, deve fazê-lo com moderação. Para terminar, não dispense a fruta. Nas sobremesas, prove e não coma tudo em quantidades excessivas. Não pense que perdido por 100, perdido por 1000. Tudo o que comer em excesso contará. Vale mesmo a pena praticar a moderação, o provar, comer devagar, mastigar bem os alimentos, não comer como se não existisse amanhã. Eu estava aqui já a apontar algumas coisas para uma ementa fabulosa de fim de ano, não é? O chefe sugere, se isto fosse no restaurante, não é? As tâmaras recheadas com nozes, assim, para exatamente começar. Depois seria servido um creme, eu parece que estou assim, daqueles salões a ver, a imaginar isto tudo, não é? Um creme de cenoura com fiambre ralado. Não é? E o ovo. E o ovo. Cozido. Pois, coisa engraçada. Isto seguido de uma dourada com, no forno com amêndoas, não é? Que é para ir depois preparando-se para o coelho que vem a seguir. Com ameixas. Com ameixas. Pretas secas. Ameixas pretas secas. Eu até fico assim um bocado, de facto. E é engraçado que está aqui um prato totalmente equilibrado. Estava a falar isto naturalmente, que estamos no final do ano. Como sempre nestas alturas, abusamos sempre um bocadinho mais. Mas aqui temos um bocadinho de tudo. Temos peixe, temos carne, temos, enfim, as tâmaras, temos o ovo, temos amêndoa. Temos um bocadinho de tudo, sem haver nenhum desequilíbrio. Sim, exatamente. Parece-nos até que, ao estar a falar num peixe extremamente interessante, o coelho não é aquela carne considerada a vermelha, portanto é uma carne que é aconselhada e recomendada. E depois os frutos secos, os frutos gordos. Estamos a falar aqui de uma série de alimentos que nós até devemos ingerir todas as semanas. É recomendado, faz bem à nossa saúde. E agora aqui no fim de ano a festejar, veja que trazemos ao nosso prato, à nossa refeição, alimentos tão saudáveis e tão interessantes e que tornam aquela ceia uma explosão de sabores extremamente interessantes. Como é que a nutricionista Rita Moraes fechava isto a nível de doces? De doces? Então, é assim, em todas as famílias, foi o que eu lhe disse, em todas as famílias, quer dizer, uma mesa farta. Sim. É o habitual. O meu conselho é não dispensa fruta, porque acaba por ocupar um espacinho, além de tudo o que já comeu para o início, no seu estômago. E o comer devagar faz toda a diferença, porque damos oportunidade ao estômago de pensar, calma lá, já está cheio. É. E eu comer rápido, isso não acontece. Nas sobremesas, devemos experimentar aquelas que mais gostamos. Mas o experimentar, portanto, o comer... Não é o comer com saturação. Exatamente, o comer tudo, não lhe vai fazer bem. Porque aquela ideia do perdido por 100, perdido por 1000, julgo que é assim. É. As pessoas encaram esta ideia como, ok, é isto, depois amanhã logo amanhã se vê. Logo e não faz, isso não faz sentido. Daí, eu dizer que as sobremesas, é óbvio, faz parte da mesa de todos, no entanto, devo apelar à moderação. O prove, mas não coma tudo. Esta é uma edição, é final do ano, esta edição é a última deste ano 2012. Nós, ao longo do ano, temos tocado em muitos assuntos, Rita, alguns que são dos nossos dias. Falámos aqui do problema da obesidade, dos mais jovens, o problema daquilo que se faz ou deve fazer nas cantinas escolares, aquilo que se deve fazer em casa com a habitual sopinha que já alguns bons avós me faziam comer os meus pais e que hoje passa um bocado ao lado quase do dia-a-dia dos mais jovens. Falámos aqui de alguns produtos da nossa região que podiam fazer parte do dia-a-dia na nossa mesa. Enfim, acabou por ser uma volta da gastronomia, mas sempre com o bom comer e comer com moderação. Sim, sem dúvida alguma. A ideia do não se deve comer aquilo, já vimos que é errada. Nós devemos comer de tudo e aproveitar aquilo que é da região. E já viu que nós aqui na região temos coisas maravilhosas. É claro que há coisas que têm que ser com moderação. Se quiser, posso lhe puxar aqui e fazer um parênteses ao queijo da serra, não é? Que é daqui da zona. Mas esse é que tem que ser mesmo comido. Tem que ser com moderação. No entanto, muitos não dispensam esse alimento. Não é? Mas é assim, tal como falámos na rubrica do Natal, o problema não é o Natal, porque o Natal é só uma vez. É ao longo do ano dos... Claro, o problema é o que se faz de ano a ano, portanto, se houver um consumo de queijo, qual ele for, todos os dias, e se este for gordo... E se nós pensarmos que todo... Ah, é só um bocadinho hoje, mas é um bocadinho hoje, um bocadinho amanhã, isto são 365 dias ao longo do ano. E tudo isto tem as suas consequências ao longo do dia, no nosso colesterol, na tensão, e depois as consequências são graves. E consigo ainda puxar para outro assunto, que nestas alturas é um pouco esquecido, que é o consumo de sal, que é tão batalhado, porque temos muitos hipertensos e até pessoas mais novas já hipertensas, e nestas alturas as pessoas recorrem, abusam, não devem, temos ervas e especiarias alimentares, já temos as pequeninas hortas. Façam uso disso, não abusem no sal, porque realmente não vão estar a fazer bem à vossa saúde nem à dos vossos. E temos alternativas melhores ainda. Como disse, fizemos ao longo do ano muitas rubricas e a tradição com nutrição de Rita Moraes já tem mais de um aninho de idade e, portanto, foi crescendo. Ao princípio não foi fácil e nós agora ouvirmos alguns programas, como há pouco falávamos, antigos, de facto notámos que ao longo deste ano e alguns meses fomos falando e tocando naquilo que é o problema dia-a-dia. Hoje Portugal está com alguns problemas, como disse também, no caso da obesidade infantil, estamos quase, penso que em segundo ou em terceiro, de mais problemático, segundo a última estimativa. Portanto, a nossa obrigação, e a obrigação dos próprios técnicos, é aproveitar estes meios de comunicação e, além de dar algumas sugestões, também dizer aquilo que, de facto, ao contrário do que muita gente pensa, pode-se comer, mas com algum cuidado. E nós temos feito isso ao longo, temos tido algum feedback que tem sido bom, Rita Moreira. Eu julgo que sim, acho que está a ser muito positivo. Acho que é importante levarmos isto, trazermos a mesa dos portugueses aqui, mas também levar algo à mesa de cada um dos nossos ouvintes. Acho que é fundamental. Falamos aqui realmente em tradição, mas cheia de saúde, cheia de nutrição, cheia de coisas boas, como temos vindo aqui a falar. E tudo aquilo que nós aqui temos feito tem tido uma evolução crescente. Tentamos sempre falar dos problemas atuais, dos alimentos da época, do que é que se fala por aí, e trazemos isso assim, que nos está a ouvir e que fique mais informado, claro, e podendo sempre partilhar as suas ideias e as suas opiniões connosco. É esse o objetivo. Não sei se há algo mais a dizer no final deste ano. Aproveite. Entre em 2013 com o pé direito, como se diz, e que, portanto, há muitas, agora diz que tem que se começar a fazer os novos desejos para 2013. Comece já, não deixe para amanhã. Portanto, se tem que ter uma mesa mais saudável com pequeninos pormenores, faça-o já, não deixe para amanhã o que pode fazer hoje, e neste caso é a sua saúde. Deixamos-lhe aqui a sugestão: tâmaras recheadas com nozes, creme de cenoura, fiambre ralado de ovo, dourada no forno com amêndoa, coelho com ameixas, é isso? Sim, e fruta, sobremesa QB, fruta que é essencial, e depois comer devagar. Está aqui a receita para um bom fim de semana. Para um bom fim de ano. Para um bom fim de ano, fim de semana, semana, dia a dia, todos os dias, não só no Natal e no fim de ano. Rita, obrigado mais uma vez por aqui estar. Votos e os anjos de um excelente fim de ano. E bom, para o ano cá estaremos, se Deus quiser, para falar de outros assuntos, darmos novas sugestões e, enfim, abertos a outras sugestões que queiram chegar até nós ou queiram enviar para nós, estaremos aqui para então falar. Um bom ano. Sem dúvida. Bom ano. Até para o ano. Até para o ano. Até para o ano. Rita Moraes é nutricionista responsável por esta rubrica, Tradição com Nutrição, semanalmente na Boa Nova. Já passou um ano de estar na sua companhia. Queremos muito mais com estas ideias e sugestões. Fique bem, voltamos para a semana. Até para o ano, se os quiser.